A felicidade é você. Chuva de amor, céu de paixão. A saudade tem que entender que não tem nada a ver nessa união. Não te quero só por te querer. Você balançou meu coração, iluminou o meu alvorecer, virou meu horizonte de emoção. Meu amor, teu amor é o calor do meu desejo. É imensa a vontade de amar quando te vejo. No meu sonho tão lindo você é minha sedução, que me leva pra cama, me ama além da imaginação. Ainda tenho tanto pra te dar. O que vou fazer se me deixar? Só vai aumentar meu sofrimento. Pra outra alguém tentei me entregar. Juro que só fiz me magoar. Você não me sai do pensamento. Ainda, meu amor. Ainda tenho tanto pra te dar. O que vou fazer se me deixar? Só vai aumentar meu sofrimento. Só vai aumentar meu sofrimento. Felicidade é você. Chuva de amor, céu de paixão. A saudade tem que entender que não tem nada a ver nessa união. Não te quero só por te querer. Você balançou meu coração, iluminou o meu alvorecer, virou meu horizonte de emoção. Meu amor, teu amor é o calor do meu desejo. A vontade de amar quando te vejo. No meu sonho tão lindo você é minha sedução, que me leva pra cama, me ama além da imaginação. Ainda tenho tanto pra te dar. O que vou fazer se me deixar? Só vai aumentar meu sofrimento. Pensamento.